ex-funcionários do Banco Tosan Mitsubishi, pessoal da Zona Norte aí, a dona dona Enomoto-san, ixi, tantas amigas aí, hein? É, Zona Sul, Zona Norte, Vila Carrão, é, Patriarca, Vila Mariana, Zona... E mais tanta gente. Todo mundo se deliciando com o caqui, né? Ônibus e de volta, tranquilo, tem a feirinha, tem Festival do Japão, teve lá bingo, teve karaokê. Ai, participem aí, agora vai ter outros aí, fiquem atentos aí, né? Muito bem, depois dessa dica aí, o Kayama Yuzu e o seu grande sucesso. Com você para sempre. Música romântica, Kimito Itsumademo. Até aqui no Brasil, o pessoal canta essa música incrível. Kayama Yuzu. Depois, Sakamoto Fuyumi. Vamos lá! Oh, A nossa programação Radio Nikkei. Doces Castella, a tradição japonesa com mais de 50 anos no Brasil. Doces Castella, saudáveis, nutritivos, naturais. Brasil to Nihon no Harmony, kiite kudasai. Radio Nikkei, notícia, informação. Continuando com a pesquisa sobre os brasileiros, os Nikkeis que estão vivendo lá no Japão. Falamos ontem que eles estão satisfeitos, a maioria, na proporção de 87%. Estão aí mais ou menos, relativamente satisfeitos e totalmente satisfeitos, 87%. E alguns que não estão lá bem, mas é pouca gente, é coisa de 7%, não tem, é normal isso, né? Agora, hoje vamos falar sobre a questão da língua. Segundo essa pesquisa, os brasileiros estão com muita facilidade com o idioma, porque sabem já, aprenderam em suas casas, né? Quando vão lá fora, claro, tem algumas dificuldades, mas eles se adaptam com facilidade, né? Porque estão acostumados com a linguagem. Agora, entre os estrangeiros, né? A proporção não é tão grande assim. 22%, mais ou menos, dizem que têm dificuldades com a língua. E entre os brasileiros, que têm dificuldades, apenas 7%. Como vocês veem, os brasileiros estão se virando bem lá com o idioma lá no Japão. Então, é muito em função aí do que aprenderam em casa. Tem que aprender a língua japonesa em casa, é mais uma língua, não é? Claro, o português é importante, o inglês é muito importante, mas o japonês também é importante, porque cara de japonês não fala japonês, mas não, o que esse cara aí é? É caipira da onde esse cara aí? Tem que falar alguma coisa, né? Pelo menos sayonara arigato. Então, já aprendeu sayonara arigato, já tá bom, né? Odeio-san, Acho que você sabe mais japonês que o pessoal aí, muita gente. Muito bem. Depois dessa pesquisa, constatando que os brasileiros estão se virando bem lá no Japão, né? Apesar das dificuldades. Agora, não pode ficar só entre brasileiro aí, né? Senão não aprende mesmo, né? Tem que entrar no meio lá dos japoneses e começar a destravar a língua, não é verdade? Então, muito bem. Depois desse papo aí linguístico, vamos voltando à boa música com a música romântica Kuro Five. Esse pessoal é romântico mesmo, é Michael Kyoshi aí, pessoal. Depois, o grande sucesso da Koyanagi Rumiko. Ela canta bem, que só ela é incrível. Além de cantora, ela é bela, uma das belas do ballet Takarazuka. As mulheres mais bonitas do Japão, lá naquele corpo de baile. É incrível. Koyanagi Rumiko, antes, Kuro Five, vamos lá. Oh, Rádio Nikkei, a sintonia Brasil-Japão. Filtro Panasonic, é água pura para você e sua família. É tecnologia japonesa consagrada mundialmente. Aproveite promoção Últimas Unidades. Ligue 11 99881 5989. Você ouve a Sintonia Brasil-Japão. Programação integrada Rádio Nikkei Web 24 horas. Fique em nossa companhia todos os dias, a qualquer hora. Meus amigos, lembrando, estamos fazendo o documentário contando a trajetória da amizade Brasil-Japão ao longo dos 130 anos de amizade. É, nos apoiem aí, pessoal. Precisamos aí de apoio, lógico, né? Quem quiser assistir esse documentário, entre em contato com o nosso e-mail, radionikkei@terra.com.br. Voltando rapidamente aqui à boa música, Itoyukari. É um boleirão que foi sucesso lá no Japão. Koyubi no Moide. O Moide é lembranças. Koyubi é o dedinho. Não sei porquê. Japonês gosta de dedinho, viu? Koyubi no Moide. Então ela tá lembrando lá do dedinho dela. Não sei porquê. Acho que o namorado dela deu uma mordida. Não sei lá. Vamos ouvir aí, né? Itoyukari. Depois o Haida Katsuhiko. Esse é um dos meus preferidos do passado. Ei, Haida Katsuhiko, é bem antigo. Cantando Shinsetsu. Shinsetsu é cortesia, né? Simpatia. Cavalheirismo, né? É mais ou menos isso, né? Vamos lá então. Primeiro, o dedinho da Itoyukari. Depois, Haida Katsuhiko, Shinsetsu. Vamos lá! Oh, Doces Castella, a tradição japonesa com mais de 50 anos no Brasil. Doces Castella, saudáveis, nutritivos, naturais. Rádio Nikkei, Sintonia Brasil-Japão. Ainda há tempo de ouvirmos Matsuo Kazuko, música aí é do Tonko Tonko para vocês, Osa Shiki Kouta. É a música que o pessoal canta tudo junto, bebe tudo junto, lá come tudo junto no Osa Shiki. Osashika, aquela sala japonesa lá que fica todo mundo sem sapato. Matsuo Kazuko, Osashiki Kouta. Alegria, alegria. 京都ポンと町に降る雪も雪に変わりはないじゃなし溶けて流れりゃみんな同じ好きで好きで大好きで死ぬほど好きなお方でも しばらく来ないとて短気起こして焼け酒を飲んで体を壊すなよ お前一人のみではない どうかしたかと肩に手をどうもしないとうつむいて目にはいっぱい涙ため。あなたしばらく来ないから歌はさのさかどのいつか 歌の文句じゃないけれど、お金も着物もいらないわ、あなた一人が欲しいのよ。 Estamos apresentando Programação Radio Nikkei. Uma fonte de água pura em sua casa, filtros Panasonic, com garantia de um ano e qualidade mundial com tecnologia japonesa. Aproveite promoção, ligue 11 99881 5989. Rádio Nikkei. Ah, que peninha! Estamos fechando mais uma programação Rádio Nikkei Web. Continuem conosco 24 horas com vocês aí, Rádio. Ah, é tudo de graça. Fica ligado aí, boa música, notícias e informações. É, nós vamos dando sequência, nós voltamos sempre de 3 em 3 horas. 7, 10, 13, 16, 19, 22 horas. Eu nem durmo aí, só para ficar falando aqui. Muito obrigado, continuem conosco. Até a próxima. Rádio Nikkei, o som do Oriente com jeito de Brasil. Rádio Nikkei. 一人にさせて帰宅はなかった。気ままな暮らしでこれ以上泣かせたくない。港やけによぎるのは黒続きの黒続きの不幸せ。狭い街でもお前はお店を出して見たいと言ってた。お酒は好きではないけれどママになりたい。港夜景に浮かぶのは無理に甘える、無理に甘える、後ろ影。朝が来たならお前も気がつくだろう。手書きの便箋、本当の幸せ見つけなと書いてきたけれど、港やけに背を向けりゃ弱い体が、弱い体が気にかかる。 も打ち当たる嘘がまことを通せんぼ。殴られたって負けじゃない、負けは自分を曲げること。星も見えない、真の闇なり夜明け前。線香花火の赤い火よ、 目はチリチリ燃えろコール男は泣いちゃいけないとそっと拳で涙拭く風の遠ぼけ眠れないまま夜明け前そこまで沈めば浮き上がる運も不運も矢印色で東の空に目を凝らし昇る朝日を待ちわびるじっとじっと我慢だ時は来るなり夜明け前今が男の夜明け Rádio Nikkei, Sintonia Brasil-Japão. 時の流れに身を任せあなたの色に染められ一度の人生それさえ捨てることも構わないしか愛せない もしもあなたに嫌われたなら明日という日失くしてしまうわ約束なんかいらないけれど思い出だけじゃ 生きてゆけない時の流れに身を任せあなたの胸に寄り添い綺麗になれたそれだけで命さえもいらないわだからお願いそばに置いてね今はあなたしか 黙して語らず天とこしえに動かず人人のみ心揺れて 月影浮かべて名もなき花に宿る梅雨育成その枠らばが積もりて朽ちし ね貴様から花吹く笛か琴おねか月下に立てる若武者の凛々しき姿今いつか古城の秋 Rádio Niquei, energia. 私が知ってるお方はみんな出世しました自慢じゃないがあれが縁ならこれも縁義理と情けに挟まれていっそ死にたい悲しさにああ神楽坂流した恋もあるI'm not afraid to die. では憎まれながら今日もキリキリで送り出す女一代迷うにどうぞ幸せくるように ああ神楽坂愛して生きるのよ Doces Castella, a tradição japonesa com mais de 50 anos no Brasil. Doces Castella, saudáveis, nutritivos, naturais. 優しいあなたに 「あの消えそうに燃えそうな Rádio Nikkei. Yeah.